366, Pernambuco ouvirá. Em Anderson Ferreira eu vou votar. 2266, vamos juntos confirmar. Em Anderson Ferreira eu vou votar. Vota, a esperança se renova. 2266, deputado federal. É só votar e confirmar agora, vai, vai. 2266, Pernambuco ouvirá. Em Anderson Ferreira eu vou votar. Agora vai.